Festival Nós Primavera Sound, em direto da Foz do Porto, com Alexandre Pinto e Guilherme Gaspar. Bom, na verdade não é o Guilherme Gaspar, é outra vez o Jorge de Almeida. Olá, Jorge. Olá, Alexandre, tudo bem? Estás mesmo baixinho, mas eu agora subi-te aqui um bocadito. Ok, obrigado, Alexandre. Como é que te sentes? Sinto-me bem, sinto-me cansado, sinto-me encharcado, sobretudo. E excitado? Não tanto, quer dizer... Tantas palavras a começar com E e tu não te sentes excitado? Joana, sentes-te excitado? Não. A Joana não está particularmente excitada. Ninguém está excitado nesta pressa, a não ser eu. Portanto, eu se calhar vou ter que resolver ali para... Diz-me. Se não tenho outra semântica para a cena. Sabes que não se ouve o que tu estás a dizer, então parece que estou a falar sozinho e que a Joana não existe. Olá! Estava a perguntar ao Alexandre se ele não tem outro tipo de semântica para a cena. Entusiasmado. Há outro tipo de palavras, mas que eu não quero aplicar aqui, porque já... Olha, a Mariana ficou bué chateada comigo que eu não disse à... Como é que se chama a tua colega? Isabel. Que Stone Dead é uma das bandas portuguesas a ouvir. Portanto, está dito. Quem é a Mariana? É a Mariana. Mariana, anda cá. Anda cá. Mariana. Já que vai haver bife com a Isabel, vai haver um bife a sério. Nós estamos sempre a invadir a rádio aqui. Mariana, eu quero que tu digas à Isabel o que é que tu sentes que a Isabel merece ouvir. Ela nem se Isabel Leiroz, a nossa copiloto. Não sei os nomes. Stone Dead, meu. Stone Dead, sim, é isso. É isto que és da Isabel? Stone Dead é isso? Stone Dead, Sola Corona, Kilimanjaro, pessoal de Barcelos, o Black Bombay, caralho. Certo. Viveram cá. Mas a conclusão aqui é a Isabel devia saber isso. Vocês não estão a aplicar isso e têm que estar chateadas com a Isabel. Ela é que tem sim. Que estar. Ela está chateada com a Isabel? Comigo, era destas para aí um dois. Stone Dead, já dois. Mas Mariana, queres argumentar porque é que Stone Dead é a cena a ouvir? Hã? Queres argumentar porque é que Stone Dead é a cena óbvia? Eu acabei de gritar para o microfone como se eu fosse argumentar melhor. Pela Mariana se vocês quiserem. Argumenta. Acho que ela não me vai deixar. Argumentem. A Mariana está com medo. A Mariana está com medo da Isabel. Eu acho que ela tipo, ficou com receio das repercussões que isto pode vir a ter. Vocês são gajos, não estão a perceber um caralho do que eu ia dizer. Diz lá outra vez. Isto agora até foi um bocado sexista da parte dela. Foi um bocadinho sexista, sim. Bom, Jorge, nós estamos aqui a fazer a cobertura de Nós Primavera Sound e tivemos agora 5 minutos de, enfim, de coisas aleatórias por parte da Mariana e da Joana. Então vamos começar pelo princípio, pela banda que abriu o palco nós, queres? Pode ser, dia de hoje. Sim, Belaco, acho que é assim que se diz o nome, que vem diretamente do País Basco. Ah é? Sim, pelo menos foi o que eles disseram e eu acreditei neles, não é? Sim, não tens motivos para então, não fazer. Alguma expectativa em relação a esta banda? Não. E foram incríveis. Ah, boa. Não. Eu contava. Deixa cá espreitar, porque isto, pronto, não há aqui nada nesta altura. Certo, mas isso começou para aí às 5 da tarde, não é? Começou às 5h45, segundo o horário. Ok. Era um quarteto muito interessante. Então, o que é que aquilo era? Era stoner rock psicadélico, muito feminista. Ok. Talvez não tão stoner. Se calhar eles deviam estar lá, em vez de estarem a mandar vir com a Isabel. Sim, talvez. Então, a moça, a figura de proa dos Belaco, tinha uma camisa que dizia Support your local bitch. Não, your local bad bitch. Adorável. Ok. Foi incrível. E aquilo era sobretudo uma banda alicerçada na secção rítmica, porque aquilo era baixista e baterista a darem um espetáculo incrível. Tanto que o guitarrista, houve uma canção em que decidiu, não, eu agora não me apetece. Mas estava lá e estava super contente. Ele volta na volta, olhava para as pessoas no público, fazia um fiche. Consegui, eu finalmente estou no palco de nós de primavera no Porto. Porque era este específico, tu sentiste isso nos olhos dele? Sim, sim. Que não era estava tipo... mesmo feliz, ou ele ganhou uma aposta com alguém, ou é tipo, olha, estão a ver colegas do secundário, porque eu assumo que eles estivessem no secundário. Consegui, vocês sempre disseram que eles eu não ia novinhos. Conseguir. Eram novinhos? Eram muito novinhos. Ok. Eu sinto que o Primavera tem sempre este aluno de intercâmbio. O ano passado eram os Núria Graham e este ano são os Belaco. E os Belaco são o melhor aluno, na verdade. Ok. Gostei mesmo muito. Contava a determinada altura deixá-los para ir ver. Acho que era Rolling Blackout Coastal Fever. Ignorei. Estava a gostar imenso. O nome deles é mais impressionante, mas é verdade. Se calhar não são tão bons. E era alunos. Só por isso que eu os ia ver. Ok. Então. Mais, o que é que viste, Alexandre? Também tu? Olha, eu entrei, estava Luís Severo no palco principal, mas eu e a Isabel já falamos sobre ele, portanto acho que não vale a pena. Ok. Lamento imenso. Luís Severo, que nem ainda não tem tiques de rock. não tem tiques de rock? Foi o que ele disse. Ah, ele disse, não sei. Tu viste o concerto? Vi. E We Cool, com ele? We Very Cool. Ok, pronto, estava só a tentar. Não vamos expandir o tema, porque acho que as pessoas que quiserem saber podem ir pesquisar no Google. Não. Luís Fever gosta imenso. Cão da Morte. É. Ah, ok, pronto. Olha, vi Metá, que foi engraçado. Estava a chover, foi na altura em que nós nos apercebemos coletivamente que a chuva estava para ficar. E é um grupo brasileiro... diz? Metá. O que é que eu disse? Metá. É Metá. Pronto, o Guilherme Gaspar, que está aqui ao meu lado. Pode ser Metá. Pronto, eu vou dizer Metal, que é o nome do disco deles. Metal é bom. É mesmo. Eles têm um guitarrista muito bom e a vocalista é a Jussara Marçal, que também tem discos em nome próprio. E eles são um grupo muito interessante. Eu gosto muito da guitarra, faz lembrar algumas coisas de Nova York dos anos 70, que eu não vou dizer o que é para parecer mais hipster, okay. Mas na verdade é o No Wave. Uma guitarra de Nova York dos anos 70? Não, o som da guitarra parecia guitarras de Nova York nos anos 70, que era uma loucura. Ok. Certo? Mas na verdade eles são brasileiros e estavam aqui a fazer música nova, o que é muito entusiasmante. Sim. E de resto, eu não sei o que aconteceu depois de Metá, porque eu acho que nós viemos jantar e depois fomos Kelsey e Lu, e é na altura em que nós nos apercebemos que estamos de facto muito molhados para um dia de festival e de trabalho. É verdade. Portanto, depois disso para Nick Cave, e depois Nick Cave estou aqui. Olá! Sim. Estou mais encharcado hoje do que estava ontem a olhar para as perninhas do Father John Misty. Tá boa! Então, deixa-me também dizer uma coisa sobre o Metá, apesar de não ter visto. Dar a ideia a uma banda portuguesa que se esteja a formar de criar a resposta lusitana aos Metá. E qual é que vai ser? Os Ponha. Em referência também àquele ícone da televisão portuguesa que pôs uma iguana na testa. Na testa não, mesmo na cabeça. Que pôs o quê? Uma iguana na cabeça. Quem? Vocês são tão novos. Então... Durante os anos 90, a SIC achou boa ideia ter um programa chamado Agora ou Nunca, apresentado por Jorge Gabriel. Ok. O momento mais alto desse programa é quando um senhor de 40 anos, careca, é posto numa emboscada pela filha, que queria ter uma iguana. Certo. Mas o pai não deixava. Anos 90. Anos 90. Porque tinha medo de iguanas. Como o conceito do programa era superar medos, o senhor sujeita-se a estar em direto, numa televisão em canal aberto, a chorar praticamente, enquanto Jorge Gabriel coloca com doçura uma iguana de garras afiada na cabeça. E o homem não tinha cabelo, ele sangra. E ele diz: punha. Vocês não se lembram disto? É incrível. Espera aí. Aguenta o barco mais um bocadinho que eu vou ao YouTube, okay. Assim um instante. Então, deixa-me também dizer que, não tendo visto Metá, sim, vi Kelela, que trouxe R&B e soul e foi incrível. E ao fim da primeira canção já estava a chorar, porque não acreditava que estava tanta gente ali a cantar com ela à chuva. Ela estava a chorar ou tu? Ela estava a chorar. Eu também talvez estivesse a chorar. Eu estou a fazer rádio e a tirar uma fotografia com filtros. Sim. Mas Alexandre, calma, o Instagramer vai acontecer uma cena. Para verem a foto, sigam Undertow Collective no Instagram. Como é que se escreve Undertow Collective? Idealmente no PC ou no tablet ou no telemóvel perto de si. Ponha! Ai meu Deus! É incrível o que se recupera aqui em pleno primavera. Opa, fui às lágrimas neste momento. Sigam Undertow Collective, que é o nome que aqui interessa. Undertow Collective. Que são estas jovens, é um projeto de jornalismo independente e refratário. Sabes o que é que significa refratário? Não. Eu também não, e por isso é que estou a usar esta palavra, que muito não bem, significa Elsa. O que as pessoas pensam que significa. O que é que significa refratário? Está a falar mal de nós. Não, estou a dizer que vocês são incríveis. Diz lá o que é o Undertow Collective. Posso perguntar... Só seguir o Instagram e não diz o que é. Antes de explicares, posso perguntar se é uma referência ao jogo Undertale? Não é. É uma referência ao estilo. E às Warpaint também. Ah, não sei, eu não ouço música, desculpem. nós surgimos porque, opá, nós estávamos em páginas diferentes de meios de comunicação também, e conhecemos no primavera do ano passado. Estão novinhos! Oh yeah! E, opá... Então, eu acho que é seguro dizer que o teu projeto é o primeiro bebé primavera. É o primeiro primavera, sim. Sim, não estás a falar para o microfone. Está virado para o Alexandre, não é? Pois. O Alexandre é vedeta daqui. Ah, estás a pôr Undertower, Paint, que lindo! E tínhamos projetos separados e decidimos sair dos projetos e criar uma cena nossa. E tem corrido super bem, temos um mês de criação. Já fomos à Madeira fazer o Aleste, que é um grande festival. Quer explicar aos ouvintes da Mosca o que é o projeto? Visa ser uma coisa diferente e não ser ser uma coisa diferente, não ser uma web sim que há para aí ao meu olho, mas ser. É verdade. Não te ouvi, Alexandre. Então nós tentamos tratar a música ou outro tipo de arte, agora vamos arranjar para mais tipos de arte, começamos por música de uma maneira mais. Digamos, dos backstage da arte. Ou seja, estamos a tentar mostrar como é que se faz, por exemplo, o festival, do ponto de vista da organização, do ponto de vista da organização das bandas, da pressa e esse tipo de coisas. E não mostrar o glamour, como toda a gente tem quando está lá fora, mas, por exemplo, passar um dia com a organização e perceber os procedimentos, a logística disso tudo. Nós temos uma rubrica que é Day in the Life, que é a música dos Beatles, e passamos um dia com uma banda, um projeto de arte, um conceito. Mistificar aquela ideia de que não são estrelas, não são pessoas. Não, são pessoas. Essa maneira cavaqueira que nós estamos a ter aqui. Essa é a nossa ideia também, é ser diferente e mostrar um lado mais pessoal daquilo que as pessoas acham que é só de lá morir. Muito bem, eu gosto dessa ideia de mostrar a lavoura por trás da música. Sim, e é feito de artistas para artistas. Nós juntamos um grupo de pessoas muito talentosas, por exemplo, vamos buscar a Mariana, a melhor fotógrafa que eu conheço. Ok. Depois temos juntado os melhores fotógrafos e os melhores vocalistas que nós conhecemos e juntámos um grupo que está espalhado pelo país. Quem é o melhor vocalista que vocês conhecem? O melhor vocalista? Português? Tuga? Não sei, vocês é que disseram. Artista, eu disse artista. Ah, disse artista, vocalista. Eu ouvi vocalista. What the fuck? Não, eu não queria só saber o que era o melhor vocalista que vocês conheciam. Não, ok, então vamos ver. A Mariana é a melhor fotógrafa que conheces. Confirmas, Mariana? Que és a melhor fotógrafa conhecida? Pronto, mas recebeste este elogio? É verdade. Tu és a melhor em que campo? Não sou melhor em nada, não então, sou na melhor nos Mariana, queres intervir aqui e dizer? Mariana está tímida. Isto é a minha cofundadora da página, não fala, sou eu é que falo. As pessoas têm que agir logo. Não falo com o peixe, Mariana. Na verdade sou eu que vendo peixe, Mariana, só fazia a melhor vendedora de peixe, então. É verdade. Muito bem. Também é uma arte importante. É muito importante. É por isso que nós temos ido longe, por enquanto. Pronto, e temos cenas... Fala-me do Day in the Life. De quem foi o último dia? Nós só fizemos um até agora, que foi dos Chaitros, que é uma banda de Santo Tirso, que é relativamente nova e que tem qualquer coisa. E foi interessante conhecê-los e conhecê-los de uma maneira diferente. Nós agora temos agendado já com o Sunflowers e hoje temos segundo mar no Cão da Garagem, que vai ser um registro diferente, com o Fuzz e El Senhor e esse pessoal da Point Twist e com o Luís Ferreira. Com o Luís Ferro. E foi o Luís Ferro que deu. Foi? O Luís Ferro que gosta muito. Então eu imagino que a primeira edição tenha corrido muito bem, porque já tens um fã que também é artista e visado do Day in the Life. Ok, é bastante amigo, muito bem. É amigo. Ok. E a turma também vamos fazer consumir com os First Blood After Coma em Leiria. Os First Blood After Coma, muito bem. Que tiveram cá o ano passado, abriram, salvo erro, o palco Superboc, na altura era o secundário, e foi um grande concerto. E eu perdi, e o Telmo... Nunca mais me perdoou essa falha, aliás, estamos sempre a mandar na É sim, mas está descansada que eles tocaram aquela e a outra também. Com o Noiserva a determinada altura. Que é hombre. É. quais? Conheces a Air Force Pay After Coma? Conheço relativamente mal. São grandes, bro. Não, eu lembro-me de ver o concerto do ano passado, mas eu tenho péssima memória para nomes de temas. Eles agora estão eles têm uma turma europeia. Já eu lembrar-me do nome deles é complicado, porque também é um tema dos Explosions in the Sky. Exatamente. Muito bem. Mas também tem outra explicação. Tens que lhes perguntar numa entrevista, para saberes da boca deles. Tem duas explicações, o nome deles. E não me queres dizer? Não. Mas repara que há mais pessoas a ouvir e que agora estão a googlar. I do not care. Pronto. Vocês têm que fazer uma entrevista aos seus para adaptar com a Nós a mosca? No, vocês a mosca. Nós a mosca. Repara, Alex Pinto, já fiz parte, já tomei conta. Já estás dentro. Mas para saberem o verdadeiro significado para Spread After Coma, não é a música da Explosion in the Sky, é outra coisa. São drogas mal mandadas. E eles não mandam drogas. Se quer ligar ao Telmo e falar com ele? Epá, isso era incrível. Agora? Entrar em direto com o Telmo. Então, liguei. Já acabou o Nick? Acho que sim. Ah, ele está aí? Ah, ele não vai atender porque está imenso barulho, acho eu. Ah, ele poderia vir aqui. Isso era incrível. Não, ele não pode vir aqui porque não tem... Mas é artista, então. Mas nós, exatamente, há assim maneiras de controlar, amigo. Se vocês estão assim tão confiantes no vosso poder de persuasão com os seguranças da zona da press... Olha, eu vou ver que a segurança está lá fora, ótimo. Ai, que querida! Eu vou só alertar, não sei se vocês estão a par, mas estão a ouvir Bárbara Bandeira com o It, Nem Sequer Doeu. Ok. Olha nos olhos, sem a boca tremer. Todos os olhos estão postos em ti. Tu queres o meu colo, só que eu não sou assim. Houve um momento de reflexão agora. Tenho os ouvidos a sangrar. Desculpa, vocês falaram, eu fiquei surda. Vocês estão a ser muito desagradáveis para... Eu estou a ficar sem espaço no disco, eu vou ter que interromper a gravação. Claro. Porque o meu disco vai ficar cheio. Isso, Alex... Desculpa, é da Bárbara. Eu tenho algumas pastas no meu computador de alguns vídeos. Tens que passar a fazer stream disso. Que eu já devia ter apagado. Ok. Mas é uma coleção muito específica. É, imagino que sim. Não queremos saber, Alexandre. Guarda isso para ti. Pronto, vamos deixar este silêncio constrangedor a pairar no ar. Bom, até já.